dia você chega e deixa meu coração desesperado. Não acanhado, mal acostumado, louco, indeciso pra te ver. Me bate uma saudade, são 6 horas da manhã. Às 7 eu acordo, coração bate mais forte. Estou perdido, estrada é longa. Meus sentidos todos invadindo por você. Agora é hora de recolher as tralhas. Já são 9 horas, só não me esqueceu. O dia lá fora tem tanto sol queimando, porque aqui dentro o dia tá chorando. Agora é hora de recolher as tralhas. Já são 9 horas, só me esqueceu. O dia lá fora tem tanto sol queimando, porque aqui dentro o dia tá chorando. O tempo voa atrás, onde eu te conheci, jamais esquecerei o teu olhar pra mim. É hora de recolher as tralhas. Já são 9 horas. Só me esqueceu. O dia lá fora tem tanto sol queimando, porque aqui dentro o dia tá chorando. Agora é hora de recolher as tralhas. Já são 9 horas. Só me esqueceu. O dia lá fora tem tanto sol queimando, porque aqui dentro o dia tá chorando. Se acabou.